Salvador, Xanel 6381 para táxi, 69 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna, Goiânia. Táxi via Pátio Indial, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Indial, ponto de espera 186, 6321. Vitória Bravo, Mike, cruzado, ingresso e decolagem, pista 17, vento no 70 graus, 109. Cruzou 120, chame Recife, 1285, alternando 2545. 2555. Tipo 5488, já estabilizado? Afirma, estabilizou agora, 5488, visual. Ok, vai cruzar com um esquilo, uma passeia 50, baixa altura, sobrevoa na... No centro da cidade, 500 pés sem interferir com sua aproximação. Chame agora a torre 1862, vão pouso até decolagem. 18-6, obrigado, 5488. Oi, Salvador, muito boa tarde, é o trip 5488, na final estabilizado no ILS, da 10. Guardião 01? Para tudo, 01. Após o sobrevoo no centro da cidade, intensa regresso a Salvador? Sim, regresso a Salvador. Ok, 7. Gol no 925, da passagem Oxaner, após ingresso Juliette pro 02. Sim, pede de passagem Oxaner, após Juliette, posição 2, gol no 925. Vitor Bravo Mike decolado aos 29, controle 1 no 9, decimal 35. Trip 5488, tem autorizado pouso pista 10, vento no 80 graus, 109, ajuste no 02. Livre pouso 5488, 10. Tango Vitor Brava Mike, submantendo meu pé em condições visuais, 612 no altímetro, corredor axé, informe através do farol da barra. Salvador, boa tarde, Xaner 6321, pronto, esperador no zero. Xaner 6321, boa tarde. Após a passagem da aeronave ATR da Trip na curta final, autorizado a anear e manter a pista no zero. Após a passagem do ATR da Trip, estou observando na final, livre adiamento de manter na 1-0, 6321. Salvador, tá 3247 para posicionamento 110. 3217-110 está autorizado, chama táxi. Tá autorizado, chama para táxi. 319. Oxenero 6321, autorizado a decolagem, pista no zero, vento no 60 graus, 08 nós. Oxenero 488, Alfa Quilo, pátio 3. Quilo, pátio 3. Ele é 6321, decola 35, chame o controle em 1935, bom voo. 1935, 6321, obrigado, até. Oi, Salvador, boa tarde, Oxenero 6321, passando 1300 na Gole. Oxenero 6321, contato radar decolagem. Suba ao 380, sai da Gole. 380, sai da Gole, 6321. Pistão no zero, primeira curva direita, Gole, transição ao pista. De controle em 11935, transponder 5003. Já estamos autorizados para Brasília, linha 3600, transição 7, decola da 10, curva direita, pé da Gole, transição ao pista. Controle Salvador, 1935, transponder 5003, 1935. 1925, está correto, sobre a pista de Certo. Salvador, gol 1-0 no 3, boa tarde. No 3, copia? Copia. 1-0 no 3, autorizado com Congonhas, 360, Upper Zulu 1-6. O decola da pista 1-0, primeira curva direita, Dael, Leda, Bridge. Controle 119-35, transponder 5012. São Paulo 360, Upper Zulu 1-6. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. 19:35 ao controle, 5-0 no 2 no transponder. É o gol 1-0-1-3. 1-0 no 3, está correto, é o próprio pushback em seu momento. Vai reportar, 1-0-1-3. 3-2-1, consulta a possibilidade de voar direto por Pinto. Aguarde, aguarde coordenação. Aguarda. Bravo, com o Salvador Aeroporto, por favor, com a senha, passando na Bonfim. Está autorizado, corredor Bonfim, meu pé, não me escuta, Vitor Bravo Mike. Bravo Mike. Chanel 6321? 321, na escuta, prossiga. Autorizado, Fito. Autorizado, Fito, da presente. Muito obrigado, 6321. O Vitor Bravo Mike. Procura, Vitor Bravo Mike. Você vai ingressar no corredor Bonfim após Paripe, quais são as intenções? De Paripe, Vitor, Sente. Bravo Mike, fica atento ao tráfego de um helicóptero, um esquilo, a sobrevoar no centro da cidade, a baixa altura 500 pés. O Guardião 01, não? Passe parte, o Índia Alfa, ponte espera da 90 Torre, 1186, altímetro 0902. Pátio Índia Alfa, controlar 1186, 1137. 3217, resultado no 092. Controle Salvador, boa tarde, é São 3622, informação Quebec. O TAN 3628, a identificação desse mantenha 12 mil pés, o altímetro de Salvador 1012, para chegar à Mare. Ok, 2 mil pés, 1012, chegar à Mare, alguma gente voa ITAP ou TAN? ITAP autorizado, 3628. Obrigado, ITAP, São 3628. Informação Romeu, pronto para a 5-5, confio, está autorizado, 360, via Upper Zulu 16, decola da pista 10, primeira curva direita, na Dael Leda Bridge, controle em 11935, transponder 5002. Boa. Boa. Decolando a 10, primeira curva direita, Upper Zulu 16. Saída DVC-Bid, né? Saída da Eoleda, transponder 5002 e o controle 1935. Afirmativa, saída da Eoleda-Bid, chamando para a push, o estacionamento está correto, vamos fazer isso. Gente, amanhã. Então, 6297, para o aeroporto, espera pronto. 6297, autorizada a linha de decolar pista 10, vento 60, grau 10, 9. Autorizada a linha de decolar 10, 3217. Ando 3217. Zerono? Tá na escuta, tá no traseiro do ator. Já avisou algum campo? Afirma. Chame em torre em 1862 para ingressar no circuito de tráfego. 1862, grado 01. Suba para 1500 pés, Vitor Bravo Mike. Atenção, agora é pouso em Salvador? 1500 pés em condições visuais, altímetro 1012, informe rotatória, visual contato. Torre, Guardião 01. São 3217, decola 45, chega o controle 1935, bom voo. 1935, grato, bom fim de semana. Guardião 01, prossiga. Está em estacionamento aqui na orla, vai reportar em Itapuã, para em torno. Sete. Sete, cruza 1800 pés na sexta curva da Real. 3217, contato, radar decolagem, sub e mantenha o 360 após 2000, direto Lida. 2000 é valida, 3217 está presente. Autorização, confins. 3239, confins, está autorizado, 340. Autorizo 1-6, decola da pista 1-0, primeira curva direita, na Dael, Leda Bridge. Controle em 1-1935, transponder 5015. Me traveja o Parque Pituaçu, mil pés, o altímetro é 1012. É, confins pela resolução 6, decolando 1-0, curva direita após, da Euleda Bridge, 1-9-3-5-5-0-5, transponder para objeto 5729. 5-0-1-9-5. Deus se mantém a 3 mil pés, o altímetro em Salvador 1-0-2, chegada Mari. Com 3 mil pés, 1012, o Bruno 395, chegada Mari. Torre, Guardião 01. Prossiga, Guardião. Tá avisando com o campo para retorno? Está autorizado para prosseguir direto para o passe do Graer, em forma de solo controlado, vento no 50 graus, 79. 950, com 7, retornará no passe controlado do Graer 01. Bravo Mike para ingresso no circuito, chama agora a torre Salvador em 1-1-8, desse nome é 12. Só confirmando 3217, nível 360, positivo? Afirmo, 360, conforme autorização em solo. Ok, muito grato, nível 360. Final de 2 milhas. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama. 7628, livre LS, informe estabilizada. 13628. Tá bom, 3628. Está livre aproximação LS X-Ray para 10, informe estabilizado. Pode estar estabilizado X-Ray, 3628. Obrigada pela informação, Vitor Bravo Mike, autorizado pouso cabeceira 17, ventrou 40 graus, 9 nós. Avião 01 não controlou. Quem solo controlou 250, se livre frequência, boa tarde. 29, gate 1. 57291 autorizado chama táxi. Agora para o táxi, objeto 5729. Trip 5219 para push e acionamento batidas. 5219 autorizado chama táxi. 140, chame agora Recife 1251, alternando 133-25. Vai chamar esse tipo da presente, 125 decimal 1, 3325, tá, 3217, bom fim de semana a todos aí, obrigado. Boa noite, bom voo. Obrigado. Connection. Oi. Escuta. Diamante, o 5729 na escuta da WebJet. Sim, aciona na posição e inicia o push após a Boeing da Gol livrar a cauda. Aciona a posição e iniciará após o Boeing da Gol livrar a cauda, WebJet 5729. Gol no 755, táxi pátio, Índia, Alfa, pode estar dando 0, torre, 1, 8, 6, 2, altímetro, 0, 2. Delta autorizado, farol de tapão, chama o farol de tapão. Ok, farol de tapão, bate a cadeira. Já do Vitor Bravo Mike, solo sozinho, 5-2. Quer que o Delta vai para pouso direto ou vai prosseguir paralelo ao cabeceiro no 7? Para pouso direto. 395 desça para 2.000 pés com 1.012. 2.000 pés, 1.012. 1.939. Pouso direto no pátio? O senhor tem condições de pousar direto no pátio 4? Sem problema não, pode prosseguir. O senhor tem condições de agilizar para cruzar logo a final da 10? Agilizando para o cruzamento da 10, o mais que é cuidado. Afirmativo, não autorizado prosseguir paralelo à pista 1735, reporte final da 1735, agilizando. Paralela 1735, vai agilizando, vai reportar. 5219 para o táxi POB 41, autonomia 4 horas, alterna Salvador. 5219, utilizando o táxi, parte 1 no Índia Alfa, espera da 90 Torre, 1186, 1902. Ciente agilizando, parte Índia Alfa, 5219, obrigado, bom trabalho. Bom caso. Já acionou? Vamos acionar agora, senhor. Está aguardando o rapaz da operador do Finger aqui para acoplar. Bem, só fica atento a aeronave da passagem retaguarda. Afirmativo, 9529, 509. LS informa estabilizado. Livre, LS informa estabilizado no 395. 3628, mantenha aproximação e informarei pista livre. 28. Delta cruzou ao final da 10, autorizado pouso cabeceira 17, vento 130 graus, 8 nós. Ok, autorizado pouso 17, Mike com Delta. Bom 328, para informação, temos helicóptero que pousará pairado sobre a cabeceira 17, não vai interferir com a sua aproximação. Prossiga aproximação, informa o vento no 40 graus, 89, livre pouso. Foi pro TAN, né? Torre, muito boa tarde, trip 5219, pronto, ponto de espera. 5219, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 5219. Então, já confirmado, tá? O TAN 3628 autorizado o pouso, confere? Confere, pouso autorizado. Gol no 755, decola 56, chame controle 1935, bom voo. 1935, uma boa tarde. Do 065 para Salvador. Ok, vou ir direto para a rotatória 0625, mantém-se condições visuais. Lima Kilo X-Ray, só confirme o equipamento e o POB.